partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, chegando para você agora o Espaço Jovem, o seu Espaço Jovem. Seja bem-vindo ao teu programa, o Espaço Jovem. E nós hoje estamos aqui para conversar com você, te orientar em um assunto que está mexendo aí com a sociedade. E para isso tem uma equipe aqui fantástica, fenomenal, participando hoje do programa Espaço Jovem. Lucila, seja bem-vinda ao Espaço Jovem. Obrigada. Desejo a todos um bom programa agora. Valeu, Lucila. A Lucila trabalha com os desbravadores aí no sul do Paraná, nos ajudando, né, Lucila? Isso mesmo, sou da terceira região. Terceira região. Um abraço aí para os desbravadores da terceira região. Rodney, seja bem-vindo ao Espaço Jovem também hoje aqui. Olá, pastor. Tudo bem, pessoal da mesa? Opa. Estamos aí de novo no Espaço Jovem, falando hoje sobre um tema muito importante. Qual o tema de hoje, Rodney? Fala para nós. O tema de hoje é paganismo moderno. Paganismo moderno. Isso tem influenciado muita gente? E muito, pastor. São cultos, os cultos antigos que têm entrado na nossa vida, né? É esse o tema de hoje. Esse é o tema de paganismo hoje. Paganismo moderno. Elisan, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigada, pastor. E também um alô para todos os ouvintes da rádio. Também gostaria de mandar um abraço para toda a minha família. E é isso. Hoje nós vamos estar falando sobre paganismo. Paganismo moderno. Esse é o tema hoje do Espaço Jovem. E aí, Enéas, tudo bom? Quanto tempo faz que a gente não se via por aqui, hein? Tem quase um programa já, né, pastor? Não se encontra aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. E um abraço super especial. O pessoal que está em casa ouvindo mais uma vez o programa tão importante, tão especial na vida de todos os jovens. Paganismo moderno. Enéas, por que que nós estamos hoje conversando sobre esse tema? Bom, a questão é bem complicada, porém óbvia. Imaginamos que alguns cultos pagãos foram extintos com o passar dos tempos. Mas se a gente começa a analisar na sociedade, infelizmente, pastor, eles estão aí no nosso dia a dia. O que é um culto pagão? São práticas de culto a Satanás. Então, por exemplo, antigamente tinham alguns deuses adorados por alguns povos. Certo. E essa adoração era um culto pagão. E qual que é o exemplo mais atual, assim, Elisan, que nós podemos citar hoje? Bom, a gente já pode se basear porque, pela primeira vez, depois de 1.600 anos, né, devotos dos antigos deuses gregos realizaram em janeiro desse ano, tá? A primeira cerimônia oficial no templo de Zeus, lá na capital da Grécia, em Atenas. Então você imagina, essa foi a primeira cerimônia considerada legal no templo, né? Uhum. Desde que a religião grega foi colocada na ilegalidade pelos romanos. E você vê, agora ela é realizada depois de uma decisão judicial no ano passado, né? Que a considerou legítima a crença dos devotos. Então, peraí. Você está falando século XXI, 1.600 anos depois de ter sido neutralizado o culto ao deus Zeus na Grécia, na Grécia, voltaram por decisão judicial a adorar no templo. É isso que está acontecendo? Estamos entendendo bem? Lei. Culto pagão em pleno século XXI, é isso? E mudança de lei, né? E algumas mudanças, tá legal. E aí, Enéas, o que você me diz disto? Pois é, pastor, veja só como que as coisas são. Antigamente os gregos adoravam a Zeus. Quando houve ocupação romana, todos os deuses gregos passaram a receber nomes de deuses romanos. Ou seja, Zeus passou a se chamar Júpiter. E no passar dos anos, o culto a Zeus se tornou ilegal e continuou sendo feito. Na clandestinidade. Na clandestinidade, pastor. Mas ele continuou existindo. Tá, peraí, só um pouquinho. Isso tá na história antiga. História geral. História geral. Então, ocupação romana, uhum, mudou o nome. Zeus passou a se chamar Júpiter. Mas na Grécia continuava de uma maneira oculta. Ok. O culto a Zeus. Quando o Império Romano passou a ser um império religioso, podemos assim dizer... Se denominou-se cristão. Exato, ele usou uma roupagem de cristianismo. Ok. É exatamente a mesma imagem, a mesma escultura que era usada para Zeus, que passou a ser usada para Júpiter. Hoje em dia ela é usada na figura de Pedro. Que é chamado de São Pedro. Exatamente. Enéas, hoje o Espaço Jovem ficou meio sério agora aqui. E bem sério. Então quer dizer... Você está ouvindo bem aí, que está conectado e ligado conosco hoje no Espaço Jovem. Zeus transformou-se em Júpiter pelos romanos. E quando o Império Romano, através de Constantino, tornou-se cristão, denominou-se cristão, os deuses romanos foram revestidos pelos líderes cristãos, pelos apóstolos, pelas pessoas da Bíblia? Exatamente. Já ouviu aquele senhor falar, é São Pedro que manda a chuva. Aham. Uhum. Por quê? Porque Zeus, ou Júpiter, era o deus que cuidava dos raios. Tá, agora me diz uma coisa a mais. Parece que a Bíblia fala também de uma rainha do céu. Fala em Jeremias, está citando o caso. Uhum. E também foi feita através de outros povos pagãos que adoravam deusas na figura feminina. Também foi usado quando o Império Romano se vestiu de cristianismo, também usaram uma figura feminina para pegar esse culto à deusa. Agora, Rodney, teve repercussão quando foi neutralizado esse culto ao deus Zeus? Teve, pastor. É curioso você imaginar que adorarem a deuses pagãos da época da antiguidade. Uhum. E nesse culto tiveram centenas de pessoas que participaram do culto a Zeus. Então, 1.600 anos depois, pleno século XXI, as pessoas estão voltando ao templo do deus Zeus. Voltando ao templo do deus Zeus, se vestindo a caráter como guerreiros atenienses, né, vestindo-se a caráter como os deuses atenienses, cantando hinos de louvor a Zeus. E olha que curioso, pastor, como todos os enganos que nós temos, hoje em dia, eles pediam a Zeus por paz no mundo. Então, um culto vestido de uma roupagem bonita, pedindo paz, um culto de paz ao mundo, só que em gratidão a um deus pagão, em gratidão a Zeus. E uma multidão se concentrou ali para ver o culto, inclusive com sacerdotes, sacerdotisas, que realizaram esse evento e agora com os direitos civis assegurados, né? Porque judicialmente o culto a Zeus é permitido agora hoje. Agora ele é permitido. Que coisa interessante, pleno século XXI. Isso aí também é sinal da volta de Jesus. É sinal da volta Jesus de Jesus. Está voltando. Agora, por que, Lucila, que o culto pagão a deuses gregos ressurgiu? Tem um porquê? Tem, porque um dos líderes do culto, Doreta Pepa, ela é uma escritora que se apresenta como uma alta sacerdotisa. Ela disse à BBC que os templos foram construídos para respeitar os deuses e agora eles passarão a ser utilizados adequadamente. Olha aí, a BBC está dando noticiando essa questão do paganismo moderno. Uhum. Agora, é uma questão local só da Grécia ou há outros lugares no mundo que o culto a deuses pagãos tem retornado aí a sua adoração a falsos deuses? Essa mesma, né, Pepa e os seus seguidores, eles querem ter os direitos dos druidas britânicos, né? Porque os druidas, eles realizam cerimônias em Stonehenge. São locais considerados mágicos, né? E eles praticam ali o seu culto pagão livremente. Tá, Enéas, o que é esse Stonehenge? Pois é, às vezes pode até ter na sua tela do Windows aquela imagem. Parece um monte de trave de futebol, só que feito de pedra. Ah, tá, naquela colina toda. Exato. Verdinha, céu bem azul, aí as pedras todas colocadas assim. Exato, formando um círculo. Uhum. Então, aquele local é considerado um templo antigo, chamado Stonehenge. Onde os druidas, para quem não sabe o que é druida, lembra aquele filminho do Asterix? Tinha aquele senhor barbudo que fazia as poções mágicas? É um bruxo. Tipo Merlin, assim. Exato. O Merlin é um druida. Uhum. Então, naqueles locais, eles diziam que eram feitos os cultos. E atualmente, eles querem estar resgatando o paganismo. Esse é um dos exemplos. Tem mais algum lugar? Tem sim, tem outros exemplos. Os holandeses, né? Eles são na Holanda também? Na Holanda, eles são devotos de Thor, né? Tá, só que quem... Peraí. Quem que é Thor? Ah, Thor é Enéas. Que deus é esse? Melhor, né? Fala aí, Enéas. É o deus grego... Perdão, o deus nórdico. Uhum. É dos raios. Tem até aquele desenhinho que tinha o Thor, que tinha um martelo. Um martelo. Lembro disso. Sim, poderoso e tal. Então, outra forma também que o paganismo, né, acaba chegando até as crianças, né? Brincam de Thor. Ah, eu sou o Thor. Não, e eles têm permissão para realizar casamentos, batismos e funerais. Hoje em dia. No paganismo, nos cultos pagãos. Você imagine só, o druida e o sacerdote de Thor fazendo funeral, casamento e batismo. Muito bem, se você ligou agora o rádio e está ouvindo aqui o Espaço Jovem, hoje nós estamos falando aqui sobre paganismo moderno. Já vimos o culto a Zeus, que se transformou Júpiter, que se transformou Pedro, a deusa do céu, que se transformou as deusas romanas e revestidas com nomes femininos da Bíblia. Agora você ouviu falar do Thor e lembrou dos desenhos lá do passado. E tem mais alguma coisa? Tem mais algum lugar? Então, pastor, o que eu queria estar comentando aqui. Uhum. É que essas histórias que nós estamos contando elas foram publicadas, e temos inclusive a fonte e tal. Opa, isso é muito importante. Exatamente. Porque o Espaço Jovem não fala por falar, ele tem fontes, né? Exatamente. A reportagem foi escrita por Malcolm Brandt, da BBC Brasil, correspondente da BBC Brasil em Atenas. Muito bem, olha aí a fonte, reportagem. Além da Bíblia, falando dos deuses e tudo mais, que já vão ser citados e que já foram citados também. Agora, Enéas, qual que deve ser a posição de um cristão em relação a essas crendices culturais que vão contra a vontade de Deus? A gente já viu que tem coisa contrária à vontade de Deus. Por exemplo, em Atos, capítulo 14, do verso 11 ao 18, vai ter um relato quando Paulo e Barnabé estiveram na Grécia. E eles foram confundidos com divindades gregas justamente por estarem operando milagres. Uhum. Então, por exemplo, Barnabé foi chamado de Júpiter, né? Que é o que já citamos, o caso de uma relação direta com Zeus e etc. e tal. E Paulo foi considerado o Mercúrio, que era outra divindade que os gregos cultuavam. E quando eles viram que as pessoas estavam cultuando como cultuam aos deuses, eles rasgaram as vestes, foram no meio do povo e falaram que não, que o culto tinha que ser unicamente a Jesus Cristo. Eles iam fazer sacrifício e homenagem aos dois. Eles não aceitaram. E aí rasgaram as roupas dizendo assim, nós somos iguais, vocês somos homens também. Exatamente. Tinha a deusa Diana também, né? Sim, tem um caso que eles adoravam numa das cidades em Éfeso, eles adoravam a imagem de Diana que eles diziam que caiu do céu. E hoje em dia nós vemos imagens, né, de divindades na forma feminina que aparecem em vidraça, que aparecem na nuvem, que aparecem na janela, que aparecem chorando, que aparecem... Só falta tossir e pular, o resto aparece tudo que é jeito. Tem um estudioso da Bíblia, Champlin, o nome dele, sobrenome dele, e ele fala assim que, citando esse capítulo, é o capítulo 19 de Atos, que havia mais movimento a uma hora da madrugada do que a uma hora da tarde em Éfeso. E o pessoal gritava o tempo todo, grande é Diana dos Efésios. Era essa a deusa chamada Diana. Elisan, existem cultos que são chamados assim, cultos abertos, formas não explícitas de cultos hoje em nossa sociedade? Existem bastante. Muitas vezes a gente nem imagina o quanto a gente esteja entrando nessas questões e não imaginam também o quanto elas estão influenciando as nossas vidas, né? Mas a gente tem como exemplo mesmo, tá ocorrendo comumente por aí, Dagon, peixinho, diminutivo de Dag, o deus peixe, né? O deus nacional dos filisteus. Lá em Juízes 16:23, esse ídolo tinha o corpo de um peixe, a cabeça e os braços de um homem. Era uma deidade assíria babilônica. Então você imagine, Dagon teve origem na Babilônia. E nos dias de hoje, a gente nem imagina o quanto isso está influenciando nossas vidas. Tinha como parte da sua cerimônia o ato de aspergir água abençoada pelo sacerdote com uma mão e segurando uma vasilha de água na outra. Peraí. Ux, só um pause agora. Jovens, você está ouvindo o Espaço Jovem agora. Esse deus Dagon é o mesmo deus da Bíblia, então, aonde Sansão foi feito prisioneiro, é isso, Lucila? Isso mesmo, pastor. Isso mesmo. E ele está voltando o mesmo caminho da adoração hoje. Mesmo. Ao peixe, metade peixe, metade homem. Eles tinham esse hábito, né, nos templos, como ela Elisan citou, tá espergindo água. Estranho isso, né? Não, nada novo. Você que ouve o Espaço Jovem já deve ter se ligado agora. Repete essa frase aí, Elisan. Tinha numa mão o que tinha na mão? Uma bacia? O que que era, Enéas? Conta pra gente aí. É isso mesmo. Era com água. Uma bacia com água. É, um, né, potinho com água. Onde eles aspergiam nas pessoas. Jogavam sobre as pessoas, e aí? Ali era dita a bênção, né? Uhum. E aquela forma de aspergir era uma prática que se perpetuou até hoje. Só uma parte aqui, olha. A água era abençoada pelo sacerdote. A água era abençoada? Isso, tá pelo bem. Sacerdote. Tem esse lance do copo em cima da TV, isso também? É, com certeza. Relembra as práticas do paganismo chamado de moderno. O antigo paganismo que hoje se popularizou e está se transformando em moderno. É isso, Lisan? Verdade. Então você imagine que nos dias de hoje ainda há pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eram feitas antigamente. E essa perpetuidade de assunto não mudou. As pessoas continuam acreditando que aquela água pode fazer milagres na vida dela. Agora, Rodney, qual seria assim o mais comum e mais divulgado hoje? Hoje o culto pagão mais divulgado, em qualquer jornal você abre, vai ter uma página que vai estar falando alguma coisa de astrologia. Astrolatria. Astrolatria. vão estar adorando aos astros, adorando a, vai ter algum lugar escrito que a lua hoje está propensa para isso ou para aquilo. E a adoração dos astros, esses cultos, eles têm forma a partir do século 7 antes de Cristo. Então é bem antigo. É bem antigo. Eles... Aonde foi? Qual país? Qual região? Se iniciaram na Babilônia, né, com os caldeus. Eles estudavam, tinham estudos científicos sobre os planetas e eles davam nomes aos planetas, aos seus deuses como nomes de planetas. E há outros povos, Rodney, que a gente pode citar aqui que andaram pela mesma linha? Sim. Adorando os astros? Sim, tinha os povos africanos ocidentais. Os celtas, os gregos, os egípcios atribuíam a planetas os seus simbolismos religiosos. Agora, Lucila, em nossos dias continua a acontecer isso? Porque o Rodney falou do passado, século 7, lá na Babilônia, na África Oriental, no Egito, os celtas, os gregos, e hoje? Sim, isso, como o Rodney comentou, vem do passado, né? Então, a astrologia, ela floresceu no Egito e na Mesopotâmia, né? Com os sumérios, acádios, os caldeus. E se espalhou pelo mundo antigo durante as conquistas militares, né? Então, para esses povos, os acádios, os caldeus, o sol, a lua e as estrelas, né, os planetas, eles eram seres divinos, né? Eles tinham uma influência sobre a vida na Terra, tá? E essa idolatria, eles consideravam os astros como deuses, né? Comandava o destino de todos os seres humanos. E isso sobrevive em nossos dias, né? Como? Pela astrologia, mapas astrais, o horóscopo, toda aquela parte, eu sou gêmeos em câncer, e assim vai por diante, né? Porque tem gente que não sai de casa sem olhar a página da internet que fala sobre astrologia, o jornal, né? A primeira coisa, vou olhar aqui o jornal. A gente já falou isso aí um pouquinho em superstição, mas a gente vê que essa ideia é uma ideia bem antiga que está voltando para a sociedade nossa com o objetivo de enganar as pessoas. A Bíblia fala alguma coisa sobre essa questão de adoração a astros? Sim, lá em Deuteronômio 4:19 diz assim, olha: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Porque menospreza o Criador, né? Menospreza. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, está lá no começo da Bíblia. Seduzindo-se, né? E as pessoas são seduzidas pelo brilho desses astros que são criados. Eles adoram a criatura e não o Criador. É verdade. Uma coisa muito interessante, as pessoas, quando elas estão lendo astrologia, depois elas comentam assim: mas eu não tinha nada de mal porque só fala coisa boa. Uhum. Mas a nossa Bíblia está repleta de coisas boas e, no entanto, se a gente tem que ir para algum lugar, é para a palavra de Deus. Palavra é isso, Elisa? Sempre. Muito bem, se você ligou o rádio agora, você está ouvindo Espaço Jovem. Hoje nós estamos falando sobre paganismo moderno. Já vimos aqui coisas do passado, agora fomos para o século 7 antes de Cristo, e olhamos a Bíblia fala não adore, não entre nessa ideia de astrolatria. Agora, Enéas, a gente fala aqui no Espaço Jovem, e talvez o jovem fale assim: isso aí vocês estão falando só porque vocês são cristãos, etc e tal. Tem algum dano que seja além do dano espiritual hoje para a nossa sociedade, o paganismo moderno? Pastor, há muito tempo atrás, a Bíblia cita que existiu um deus, entre aspas, claro, chamado Moloque. E o culto a Moloque, que significa Deus do Sacrifício, era uma coisa muito horrível. A estátua de Moloque era uma estátua feita de metal, uma imagem de um homem com os braços estendidos, onde era aquecida uma fornalha, uma chama embaixo daquela estátua, e eram colocados os bebezinhos nos braços daquela estátua de metal. Então as crianças iam para o fogo para serem sacrificadas. Derretiam nas mãos o deus Moloque. Deus Moloque. Enquanto isso, uma multidão de músicos tocava os instrumentos assim, dissonantes, com barulho, muito barulho, para ocultar, abafar o grito das crianças. Coisa horrível, né? É. E nós, para terem ideia, a palavra moleque, quem fala, sai daqui, seu moleque, é uma variação da origem Moloque. Não, peraí. Jovem, escutou bem o que o Enéas acabou de falar? Repete, Enéas, para a gente ouvir isso aí de volta. Uma palavra em língua portuguesa, moleque, vem de Moloque. Então vejam como é algo presente no nosso dia a dia. Mas o culto a Moloque, resumindo, era o sacrifício de crianças. E eu pergunto, será que não ocorrem atualmente sacrifícios de crianças em rituais infelizmente, ocorrem. Temos vários casos, temos um caso que aconteceu, por exemplo, em março de 2007, em Belo Horizonte, onde um garoto de 11 anos desapareceu depois de ele se comprar uma caixa de lápis de cor na papelaria, no centro da cidade, e simplesmente não apareceu mais. E foi feita uma investigação, a polícia começou a ter as evidências e prenderam alguns suspeitos, e infelizmente foi constatado que o garoto havia sido vítima de alguns tipos de violência, algum tipo de abuso, e foi sacrificado, possivelmente, num ritual de magia negra. Olha aí, que sério. Então não é só uma questão espiritual, tem trazido danos o paganismo também para a sociedade de uma forma geral. A gente está vendo esse caso desse garoto Pedro, né? Pedro, em Belo Horizonte, vítima aí de um culto pagão moderno. Pois não, Rodney? Há dois anos atrás, nós tivemos, né? Infelizmente, a gente pensa assim, isso está lá em Belo Horizonte, isso está longe. Longe. Nós, na minha cidade, em Quatro Barras, nós tivemos um caso de uma garotinha, também nova, se não me engano tinha nove anos de idade. Ela saiu para vender, acho que era uma rifa, alguma coisa assim, do colégio ali. E foi levada e foi sacrificada num ritual de magia. E, inclusive, depois que tomaram os depoimentos, é muito triste, é tétrico, mas os acusados, eles descreveram como que foi o ritual. E no ritual eles fizeram a criança, ela sangrou até a morte. Que coisa triste. Com um caco de vidro, foi uma coisa horrível. Isso acontece ainda hoje, né? Nesse culto, perto, tá legal. Perto de nós. Tá. Agora, Elisa, outro inimigo do povo de Deus era Baal, e ele é descrito na palavra de Deus, Baal. O que nós podemos reconhecer sobre esse culto nos dias de hoje? Tem alguma coisa que estão trazendo da época dos reis de Israel para a nossa época, ao Deus Baal? Então, pastor, primeiro a gente tem que analisar o que significa Baal, né? Uhum. Baal, o significado é senhor ou dono. Então ele foi combatido, não sei se muitos recordam, pelo profeta Elias, lá no Monte Carmelo, quando os sacerdotes faziam culto e faziam muito barulho durante a adoração. Porém, aqui Elias, por sua vez, ao orar a Deus verdadeiro nesse momento, ele orou silenciosamente, veja só. E ele foi atendido. Enquanto isso, antes, né, os adoradores de Baal, eles faziam barulho, Grito, alvoroço. Cortes, né? A Bíblia Sim, fala. Sim, porque a forma de adoração era barulho, muito bagunça, né? Uhum. E bagunça não é um culto de adoração a Deus, isso? Não. Tudo barulho, é... bagunça, tal, não. Não anda por esse caminho. Alguma. Esse é o culto de Baal trazido para o século XXI. Tem... Pois não, Enéas? Engraçado que Baal, ele se traveste com o nome de Senhor, né? Uhum. De Deus. Então, muitas vezes, um culto que pensa que está sendo para o Senhor, depende de que Senhor está sendo, né? Realizado. Qual o Senhor é? A qual Senhor está sendo direcionado? Agora, segundo Coríntios, a Bíblia fala lá no capítulo 6, verso 15 a 18, de Belial. O que ele simboliza? É um outro Deus da Bíblia sendo adorado em pleno século XXI também. Exatamente. Você tem uma ideia, o nome hebraico Belial significa rebelde, profano, desprezível, desobediente. E segundo a tradição judaica, suas características são de mentira e de uma beleza sobre-humana. Tá, a gente não precisa ir muito longe para entender de quem que estamos falando aqui. Ele é um grande corruptor, ele especializou em seduzir adolescentes. Era aí onde Belial atacava, né, esse deus que era adorado lá. Ele seduzia adolescentes, na verdade, pegava os seus favores como uma proteção. E dava aos adolescentes coisas que os atraíam. Ou seja, Belial é o deus da rebeldia. Peraí, Rodney, você tá falando de rebelde, tá falando em seduzir adolescentes. O Belial era esse deus. Agora parece que tem uma série aí chamada Rebelde, que também vem entrando nessa mesma linha. A sedução é para adolescentes, com as suas roupas, costumes, linguagem e tal. É isso mesmo, Enéas? É isso? A gente tá ouvindo aqui o Rodney falar sobre Belial, é isso? Essa novelinha mexicana foi vinculada por um canal aberto aqui no Brasil. Nossa, lá arrebatou uma multidão de, por incrível que pareça, de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Sim. Onde alteraram o comportamento, tem declarações em escolas, o comportamento foi alterado. Eu mesmo presenciei na rua uma menina de ter aproximadamente 5 anos, com aquelas roupas da novela, se é que pode chamar de roupa, eles pegam um lenço de assoar o nariz e corta aquele lenço em 5 partes e 5 vestidos. Ali é a saia e o top que as meninas usam. É micro mini saia. Ok. E uma criança de 5 anos com aquela roupa na rua. Sim. Uma erotização infantil. Ou seja, corrupção de jovens. Gente está falando da mesma coisa. Não, em pleno século XXI, uma espécie de culto, porque eles são adorados, há uma idolatria, é todo um caminho desse. Se vestem igual, né? Vestimenta igual, linguagem igual, costumes iguais. É, aproveita a própria natureza do adolescente, uhum. que é essa, né? De se pertencer a um grupo. É, e acaba se tornando rebelde, desobediente aos pais, né? Algo Belial, que... esse é o culto a Belial. Agora, há dois jovens na Bíblia, filhos de um sacerdote, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, Roger. 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 12 a 17, descreve os filhos de Eli. Uhum. E eles são descritos na Bíblia como filhos de Belial. E é curioso que uma das características que a Bíblia diz, se o jovem tiver a oportunidade de ler esses textos na Bíblia, eu digo que leiam para aprender mesmo um pouco sobre o que é esse Deus rebelde faz na vida das pessoas. Qual que era a principal característica, assim? Não se importavam com Deus. Não se importavam com Deus, com as coisas de Deus, com a adoração ao Deus verdadeiro. Eles roubavam as ofertas, os judeus que iam levar as ofertas para Deus, eles roubavam as ofertas e sacrifícios a Deus para eles próprios. Uhum. Não benefício próprio, as coisas que eram para Deus, eles tornavam comum e traziam para si próprios. Exatamente. Benefício próprio. Agora, a Bíblia fala lá em 2 Samuel 23:6 que os filhos de Belial serão todos lançados fora. E o nosso programa atinge essa faixa etária de adolescentes, de jovens, de crianças, de pais. Pais, fiquem atentos aí, né? Essa questão aí desses cultos pagãos sendo trazidos para dentro de casa. São esses cultos que têm seduzido, pervertido e que têm trazido a rebeldia para dentro dos nossos lares. Espaço Jovem! Jovem! Espaço Jovem! Jovem. Muito bem, estamos chegando aqui agora ao final do programa Espaço Jovem. Rodney, como é que você concluiria o programa de hoje sobre o paganismo moderno? Olha, pastor, chega até a dar medo, porque a cultura de hoje ela tão influenciada por esses deuses que nós temos que tomar muito cuidado com tudo. Então eu digo, jovem, tenha sempre a Bíblia como teu guia, a Bíblia como tua orientação, porque na Bíblia diz que o inimigo viria enganar até os eleitos. Então nós temos que estar preparados, orientados pela palavra. Orientados pela palavra de Deus. Então não caiam em roubadas, não caiam em ciladas que o inimigo pode preparar para nós. E Elisan, como é que você concluiria o programa de hoje? Bom, eu penso assim, uma orientação que eu gostaria de deixar aos pais, às mães também, e às pessoas que de alguma forma contribuem para a educação dos nossos adolescentes, os jovens, né, e as crianças também. Será que nós, como sociedade, será que a gente não tem permitido que o inimigo de Deus esteja participando das atividades em nossa família? Uma coisa para a gente começar a pensar. Uhum. E algo também que é extremamente importante é termos sempre assim em nossa mente o que Jesus faria. Sempre que tivermos que tomar uma atitude, uma decisão, até de repente uma roupa mesmo que vamos vestir. Será que Jesus vestiria aquilo? Será que Jesus faria dessa forma? Então eu acho que é a linha de pensamento que eu gostaria de deixar para todos os jovens hoje. Obrigado, Elisa. E você, Lucila, como é que você concluiria o programa de hoje? Pastor, eu acho o seguinte, que tudo isso que foi dito hoje está no nosso dia a dia, todos os dias nós ouvimos falar, e muitas disso aqui a gente nem imaginava que estava envolvido com o paganismo. Então eu gostaria de deixar para os pais um alerta, principalmente com as nossas crianças, que preste atenção no que eles estão vendo. E nós, como os pais, somos exemplos, né? Somos espelhos, então que a gente também tome cuidado com o que fala, com o que lê. E aos jovens também, muito cuidado, porque Satanás está rondando. E ele, quanto mais jovens ele conseguir arrastar com ele, é melhor. Então, vamos nos apegar a Jesus. Em vez de abrir o horóscopo, vamos abrir a Bíblia. Por que consultar os astros se temos Jesus do nosso lado para consultar, né? A todo momento, pastor. Obrigado, Lucila. E Enéas, como é que você concluiria o programa de hoje, o Espaço Jovem? Bom, acho que seria importante concluir deixando bem claro que o que foi citado como deuses pagãos são simplesmente demônios. Né? São anjos caídos a serviço de Satanás, que há muito tempo vem enganando a humanidade e continua a enganar, continuam a tentar seduzir. Como a Lucila disse, né? Satanás, quanto mais ele conseguir enredar para ele acha melhor. Só que o melhor caminho, jovem, é estar com Jesus Cristo. E várias formas foram apresentadas aqui, não como uma brincadeira ou não para colocar medo em ninguém, mas um alerta. Isso são apenas alguns itens, alguns detalhes. Tem muito mais temas e questões que nos colocam em alerta. Vamos buscar a cada dia a fonte verdadeira do poder, que não é estar buscando caminhos tortos para conseguir o que precisamos, mas buscar a Jesus, que Ele sabe que é melhor para cada um, Ele vai nos dar conforme nós necessitamos. Sabe, jovem, a gente está terminando o programa de hoje. Eu queria te lembrar lá para Êxodo capítulo 20. Israel havia saído do Egito, uma infinidade de deuses, um após outro, foram derrotados pelas pragas que vieram de Deus. Era o deus Nilo, que se transformou a água em sangue, e o deus do céu foi soberano. Cada um dos deuses foram sendo derrotados, os deuses criados pelos homens. Depois de terem saído do Egito, eles pararam e Moisés subiu ao monte, depois desceu, e a Bíblia fala assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo, no capítulo 20 de Êxodo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí Deus começa a falar para eles: eu libertei vocês do pecado, eu libertei vocês do cativeiro, e agora não terás outros deuses diante de mim. É isso que diz a palavra de Deus. Deus, quando Ele salva você, quando Ele recupera você da escravidão, Ele fala assim: deixa eu ser o teu Senhor. Nós já vimos aqui hoje no programa a falsos senhores, a falsos deuses, sendo trazidos pelo homem, incitados pelo inimigo, para enganar muitas pessoas. E vimos lá o culto ao Deus Zeus, a Júpiter, a Pedro. Pessoas indo, multidões indo adorá-lo, adorar esses deuses criados pelo homem. Mas o que eles são? Nada comparado com o Criador dos céus e da terra. Os ídolos, as estátuas esculpidas, a Bíblia fala assim, são como um espantalho no pepinal. Eu queria lembrar para você, jovem, para não esquecer de Elias. Ele foi ao Monte Carmelo depois de 3 anos que não havia chuva. Ele estava lá no alto da montanha. Os sacerdotes se cortaram durante quase o dia todo. De repente ele foi, montou o altar, fez uma valetinha em volta, derramou muitos litros d'água e orou a Deus. Deus enviou o fogo do céu e consumiu o sacrifício e lambeu toda a água em volta. Por quê? Porque o nosso Deus é soberano, o teu Deus, o meu Deus é poderoso. E aí Elias olha para as pessoas um pouquinho antes, fala assim: até quando vocês vão cochear, ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Nós vimos aqui os deuses falsos. Jovem, siga o Deus verdadeiro, o Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão. É Ele o único que pode te libertar, o único que pode te dar felicidade. Quando Paulo e um outro seguidor de Jesus estavam em Éfeso, os Efésios, eles tinham maior movimento a 1 da madrugada do que a 1 da tarde. Eles começavam a gritar: grande é Diana dos Efésios. E num momento, a Bíblia descreve em Atos 19, eles estavam adorando a Deus, mas no outro momento eles começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. Em um minuto a multidão muda se ela está longe de Jesus. Talvez eu fale para você, jovem, que tem adorado outros deuses: hoje é o momento, agora é o tempo de você adorar o Deus verdadeiro. E sabe o que Ele te fala? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deixe Deus ser o teu Deus, deixe Deus guiar todos os teus caminhos, e você vai ver a bênção do Senhor, e vai olhar para o passado e falar assim: esses deuses não valiam de nada, porque o meu Deus, que é vivo, está a cuidar de mim, a me orientar e guiar todos os meus passos. Jovem, que Deus te abençoe a sempre andar no caminho do Deus verdadeiro, aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu quero convidar você agora a fechar os olhos e eu vou pedir para que a Elisan ore conosco agora, agradecendo a Deus e pedindo por você, jovem, que está seguindo o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Pai bondoso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante todo esse tempo. Que o Senhor esteja com cada um dos ouvintes agora. Que o Senhor abençoe a família, abençoe a cada adolescente, para que eles possam tomar sempre a decisão certa e seguir-te. Que o Senhor esteja também com cada pessoa, Senhor, para que nas decisões que eles venham a tomar e todos os princípios sejam de acordo com a sua vontade. Também esteja, Senhor, com cada um de nós, para que possamos apressar a sua breve volta e seguirmos sempre ao Deus verdadeiro, porque sabemos, Senhor, só Tu é o Deus verdadeiro. Que o Senhor esteja com cada um também aqui, dos integrantes dessa equipe hoje. Tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Um mega amplexo para você, jovem, e até o nosso próximo programa, Espaço Jovem. Espaço Jovem! Espaço Jovem!